Capítulo 21. Ao regente do coral. Salmo de Davi. Em tua força, Senhor, o rei se alegra. Grita de alegria porque lhe das vitória. Concedeste o desejo de seu coração e não negaste nada do que ele pediu. Tu o recebeste com riqueza de bênçãos. Puseste em sua cabeça uma coroa de ouro puro. Ele pediu que lhe preservasses a vida, e tu atendeste a seu pedido. Seus dias se estendem para sempre. Tua vitória lhe dá grande honra, e tu o cobriste de esplendor e majestade. A ele deste bênçãos eternas e a alegria de tua presença. Pois o rei confia no Senhor. O amor do Altíssimo não permitirá que ele se abale. Tu alcançarás todos os teus inimigos. Tua forte mão direita apanhará todos que te odeiam. Quando te manifestares, tu os lançarás numa fornalha ardente. Em sua ira, o Senhor os consumirá. Sim, fogo os devorará. Eliminarás da face da terra seus filhos. Jamais terão descendentes. Embora conspirem contra ti, suas tramas perversas não terão sucesso. Pois darão meia volta e fugirão quando virem tuas flechas apontadas para eles. Levanta-te, ó Senhor, em teu poder. Com música e cânticos celebraremos tua força.